Portal do Arrocha. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. No escurinho vai, vai, vai, vai, vai, vai. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma, apaga. Toma, toma. Merece camisa 10, as novinhas no baile citando da aula. Merece camisa 10, as novinhas no baile citando da aula. Merece camisa 10, as novinhas no baile. Merece camisa 10, vai, vai, vai, vai. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Olha o baile, vai começar o baile funk, cadê?